Olá, pessoas! Depois de mais uma semaninha de folga no carnaval, a gente tá de volta. E hoje a gente tem um vídeo especial porque a gente tá comemorando um ano de canal. E se trata de um vídeo de perguntas que vocês mandaram pra gente no ano passado, pra mim, pra Deia e pra Thaís. Tem algumas bem curiosas e eu espero que vocês gostem do resultado. E antes da gente começar, eu só queria avisá-los que a gente agora tem um Padrim e um PicPay pra quem quiser e puder colaborar com o canal, com o podcast, para a gente poder melhorar nossas produções, nossos materiais, quem sabe nossa frequência. Então, os links estão na descrição do post e tem umas recompensas bem legais. Então, deem uma olhadinha lá, quem sabe vocês podem ajudar a gente. E é isso aí, fiquem com a gente. Beijo! Oi, eu sou a Sil e esse é o Spill the Beans. Um ano de canal! Hoje a gente vai responder perguntas que vocês mandaram e umas outras que nós mesmas fizemos umas para as outras, assim, eu, a Day e a Thaís. E eu tô com um pouco de medo. Espero que vocês tenham sido bonzinhos. Podemos começar? Podemos. Como seria a sua vida se você ficasse preso no universo da última série ou filme que assistiu? A última série que eu assisti foi o documentário do Ted Bundy. Eu acho que eu ia ter medo de sair sozinha e eu ia me adaptar às regras das meninas que estavam vivendo lá, sair em duplas e trancar a casa e essas paradas, né? Tipo, não ia ser uma época muito legal da minha vida, eu acho. Qual o seu maior guilty pleasure de filmes barra séries? Eu só gosto de coisa boa. Não. Eu não sei se simplesmente amor é um guilty pleasure, porque teve uma vez que eu fiz uma lista no Facebook e tava rolando uma corrente, assim, era liste seus 10 filmes favoritos, eu acho. E aí era tipo, Evil Dead, A Hora do Pesadelo, não sei o que, roubar décimo simplesmente amor. E aí as pessoas ficaram, mas o quê? Né? Então não sei se conta, porque não é um filme ruim, né? Todo mundo gosta de simplesmente amor. Qual mania dos outros mais te irrita? Me cutucar. Não cutuquem assim! Não cutuquem assim. Nem mastiguem no meu ouvido. Um sentimento causado por Centopeia Humana. Eu não fiquei chocada com o filme. Caralho! Eu não sei, é porque... Ok, eu fiquei um pouco chocada, mas eu achei muito... É porque se você pegar a história, tipo... É... Né? Esse foi o sentimento. Mas você pega um cara que é um médico alemão que era nazista e fazia experiências com pessoas. Isso é, tipo, accurate com a história. Tudo bem que ninguém chegou a este nível de experiência, mas... Você não tipo, sabe. Um cara pegou... Não sabe. Um cara pegou essa história real de um médico que fazia experiências doidas com pessoas e levou para um nível mais escatológico que ele conseguiu, sabe? Então... Por mais que seja um filme, é um filme original, eu acho. O segundo é horrível. Essa resposta ficou clara que a gente não sabe mais responder as coisas sem emoji. Exatamente. Essa ficou clara que talvez a gente não conheça a Silvana Pérez. Também. Pergunta composta agora. Quais famosos você já entrevistou? Deu frio na barriga? Eu entrevistei aquela menina do Handmaid's Tale. É a Madeline Brewer, mas foi quando ela fazia uma outra série, uma da Netflix. Foi uma coletiva, foi uma mesa, na verdade. Foi primeiro com ela, aí foi com a Franka Jensen, que é a Jean Grey, do X-Men. E o Eli Roth, que é o... Ele é diretor e ele é o urso judeu do Bastardos Inglórios. E aí, mas essa entrevista até que foi ok, porque era uma mesa, então tipo, tinha vários jornalistas e a pessoa. Agora, no ano retrasado, eu entrevistei a Lynn Shay, que é a atriz do Sobrenatural, e o James Blunt, que é dono da Blumhouse, que é produtor de vários filmes de terror que tem saído agora. Sim, esses deu frio na barriga, porque era só eu e ele, assim. Mas na hora, tipo, sai, né? É só antes o problema. Você vai morrer e nessa realidade você precisa escolher que vegetal você vai se tornar. Qual você escolheria e por quê? Vegetal no sentido de brócolis, alface. Eu tava pensando no brócolis. Porque ele parece... A gente seria dois brócolis felizes, bate aqui. Outro dia minha mãe me deu um brócolis que parecia um buquê de casamento, assim. Ele era desse tamanho. Aí eu acho que tinha uma aparência muito simpática, acho que sim. Esse brócolis específico. Okay. Você preferiria lutar contra o Freddy Krueger ou o Wolverine? Por quê? Se fosse, acho que com o Freddy Krueger dentro do sonho, assim, seria mais fácil. Porque o Wolverine se regenera, né? Então, acho que eu não ia ter chance nenhuma contra ele. E o Freddy, não. Você preferiria ficar um ano sem comer doce ou ficar uma semana comendo só doces em todas as refeições? Uma semana comendo doces em todas as refeições. Isso era óbvio, né? Aí depois disso, talvez eu quisesse passar um ano sem comer doce. Acho difícil. Se você pudesse escolher, você seria uma pessoa calma que estoura de tempos em tempos? Ou seria uma pessoa estourada que consegue se controlar sempre? Eu sou a pessoa calma que estoura. Eu sou eu! Então eu queria escolher o outro pra dar uma variada. Ok. Eu tinha certeza, porque eu ouvi e falei... Ixi! Temos uma compatibilidade aqui. É. Score! De que lado do chuveiro você fica? Ah, era de frente pra ele ou de costas pra ele? Eu fico embaixo, tipo... Sim. Não, mas eu posso ficar com a parede atrás de mim, portanto eu tô de costas pro chuveiro, ou de frente pra parede, eu fico com a parede atrás de mim. Mas e quando você vai sair do chuveiro, tipo, sair assim, você fica meio de um lado do chuveiro, quando, sei lá, você vai saboar alguma coisa do tipo, qual lado você fica? Eu fico do lado direito. Eu fico dançando, eu fico tipo... Como surgiu o seu interesse em filmes de terror? Eu lembro de quando eu era pequena, eu assistia muito Cristal Encantado, que é um filme de bonecos, mas que não era pra crianças. Não sei, ele era meio pesado, assim, tinha uns... Não era muito leve, assim. Aí depois eu comecei a ir na locadora com meu pai pra escolher filmes, daí eu ia na sessão de terror, olhava e não pegava nada, porque eu tinha medo. Mas eu adorava olhar as capas. Eu acho que eu comecei a gostar quando eu assisti Brinquedo Assassino 2 e gostei do Chucky, assim. Mas eu tinha, tipo, eu morria de medo, mas eu gostava ao mesmo tempo. Até hoje é isso, né? Eu tenho medo de tudo que eu assisto, mas eu assisto. E aí acho que foi aí que eu comecei a gostar. E é isso, gente. Oi, gente, eu sou a Deia. E hoje a gente vai responder essas perguntas maravilhosas que vocês fizeram. Eu não sei quais são as perguntas. Primeira, qual personagem de série mais te define? Ah, eu acho que em partes. Muito em partes. Muito, muito em poucas partes, gente, porque eu não uso drogas. Mas eu gosto muito do Jesse, eu acho que o Jesse do Breaking Bad. Eu acho que o Jesse é idiota o suficiente. E faz umas cagadas ridículas. Qual franquia de filmes te irrita mais? Ai, todos os super-heróis, eu detesto. Detesto Marvel, detesto a DC. Não. Gente, eu gosto dos super-heróis, mas eu acho que tipo virou seriado, aí perde sentido pra mim. Se acontecesse o apocalipse zumbi e você só pudesse escolher uma arma entre uma espada e uma faca, qual seria e por quê? Uma espada pra eu poder matar o zumbi mais de longe. E também porque eu ia me sentir a mocinha do Kill Bill, porque não pode ser uma espada qualquer, né? Tem que ser... Quantos anos você teria se não soubesse quantos anos tem? Ah, eu acho que uns 23, pela idade mental, assim. Eu acho que uns 23. Eu considero que as pessoas sempre dão menos, então eu não teria mais do que 30. Se você tivesse que escolher um poder que fosse teletransporte ou voar, qual seria? E por quê? Ah, teletransporte. Porque assim, voar eu penso, beleza, ia dar uma otimizada no tempo, né? Mas teletransporte, pensa, ó. Você não ia pegar a Praça da Sé, né? Lotada. Eu gosto de andar no centro, não no metrô. Quanto tempo você consegue ficar acordada? Forçadamente, né? Quanto tempo você consegue ficar acordada? Eu acho que meu recorde foi... Eu acordei tipo umas 6 da manhã, aí eu não dormi na noite seguinte, e eu fui dormir tipo no horário normal de dormir. 2 dias. Então eu devo ter ficado 2 dias. Se você pudesse ser amiga de algum super-herói, qual seria? Ai, do Homem de Ferro. Ai, Ed Maria. Não, nem por isso. Também, gente, o cara rico. Não, porque eu tô entre o Homem-Aranha e o Homem de Ferro. Mas é porque o Homem de Ferro, eu não sei, eu acho ele paspalhão o suficiente também. Eu gosto de gente besta. Podendo escolher entre qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de sair pra jantar? Ah, eu acho que o Chester do Linkin Park, porque ele parecia muito feliz. Até quando ele não era. É. Você acredita em sereias? Tem que falar. Sereias, velho. Acredita em sereias? Nunca pensei nisso. Tu, velho. Eu acredito em sereias, mas não fisicamente. Tipo, eu não acho que elas existem lá, tipo, a Ariel tá lá, sentadinha na pedra, com o rabicho assim. Eu acho que existem energeticamente. Não sei se dá pra entender. Enfim, eu acho que existe uma energia que as pessoas chamam assim. Viajei. Não tem problema, dê tchau. É isso, gente, seus filhos da putinha. Oi, eu sou a Thaís. Um ano de canal! Ninguém imaginou que a gente estaria aqui neste momento comemorando esta data. Estamos aqui para gravar um vídeo de perguntas. A gente vai responder as perguntas que vocês mandaram no nosso Instagram no ano passado. E vamos ver o que vocês mandaram. Qual o seu livro favorito? Isso é fácil, o Dia do Coringa. O Dia do Coringa. Um dia faremos um vídeo sobre ele no canal. Eu sou apaixonada por esse livro. Se você não leu, ele é do mesmo autor de O Mundo de Sofia. É muito bom. Qual tipo de culinária você mais gosta? Cara, italiana. Italiana. Comeria todos os dias comida das marras. Amo, amo. Qual o seu hobby mais estranho? Ler um livro em um dia é um hobby estranho. É considerado um hobby estranho? Tá, deixa eu pensar. Eu acho que eu tenho, tá? Eu, não é um hobby, é um hábito. Pode ser um hábito? Pode. É tipo um hábito. Durante a semana, nos meus dias normais, eu gosto de tomar café da manhã sozinha assistindo algum canal no YouTube. Tipo, eu tenho que... É um hobby assistir o canal do YouTube de manhã, logo que eu acordo. Me incomoda muito se tem alguém presente. Sei lá, eu quero ter aquele momento, sabe? Sei lá. O hobby, gente, vocês vão ter que ficar com ler um livro em um dia. Você estaria preparada caso amanhã acordássemos em meio ao apocalipse zumbi? Nem um pouco, assim. Eu, outro dia meu irmão me deu um canivete e falou, usa pra caso aconteça alguma coisa, você anda muito de carro e tal, sei lá. Porque com isso você quebra vidro, com isso você faz não sei o que e tal. Eu deveria ter pego, né? Porque se acontecesse o apocalipse zumbi, eu tava fodida. Não, cara, eu ia ser aquela que morreu na primeira leva, assim. Não. É bom começar a se preparar. É, acho que eu vou começar a sair com o canivete. Qual o seu maior medo? Eu tenho muito medo de... do fracasso. Assim, tipo, de modo geral. E dentro do fracasso, eu tenho muito medo de morrer sozinha. Sabe? Tipo, de ficar sozinha quando eu estiver velha. E aí, eu sei lá, mesmo que tenha filhos, tal, aquele sentimento de se sentir sozinho. De não construir uma vida feliz o suficiente com relacionamentos... fortes o suficiente pra eles durarem eternamente, sabe? Eu tenho medo de morrer sozinha. Se Jesus fosse um dinossauro, qual seria e por quê? Se Jesus fosse um dinossauro, ele seria aquele The Little Foot, sabe? Aquele que tem o... aquele que tem o pescoção, porque mas ele é super gente boa, esse dinossauro. Já pensou como ele é gente boa? Ele tem uma cara assim, ele é tão fofo! Ele é tipo, ele anda de quatro patas, ele tem um super pescoção, ele podia pegar as coisas em cima pra ajudar os amigos. Ele seria o Little Foot. Qual criatura mitológica você acha mais irritante? Ai, tem tantas. Sabe aquele turco que me irrita? Ai, os centauros. Ai, centauro me irrita! Porque não faz sentido, entendeu? Não faz sentido você ter um bicho que ele é tipo todo peludo e um cavalo pra baixo. E daí depois você tem aqui uma pessoa, tipo, isso não faz sentido. E aí fazem os centauros todos esquisitos, aí tem aquele centauro que ele na verdade é tipo uma pessoa que tem os cascos e anda assim. Ai gente, não, me irrita. Se houvesse um filme sobre a sua vida, quem interpretaria você e por quê? Eu vou me achar nesse momento. Você vai pensar no tamanho dos nossos olhos, teria que ser a Mila Kunis lá. Como é que ela fala? É Mila Kunis que chama? É que é a casada com Ashton Kutcher? Uhum. Mano, ela é gente boa. Ela é muito mais bonita que eu, claramente, mas é sempre assim nos filmes, entendeu? Sempre assim, então eu acho que seria ela, porque ela é gente boa pra cacete e ela tem um olho grande, igual o meu. E aí todo mundo ia falar, porque se colocasse com outra pessoa, eu ia falar assim, ah, tá mais linda, ela tem meio cara de desenho animado, então a gente meio que divide esse statement de que temos uma cara de desenho animado. Sabe, olha bem pra ela, ela tem uma carona assim, né? Manda. Você vai morrer e nessa realidade você precisa escolher que animal você vai se tornar. Qual você escolheria e por quê? Não pode ser cachorro. Não escolheria cachorro. Cachorro é muito gente boa. Eu preciso fosse um animal muito feroz. Cara, eu ia ser um tigre. Eu ia ser um tigre. Eu sempre gostei muito do tigre da Jasmine, sabe? Ai, eu ia ser um tigre. E eu ia ser tipo aquele tigre enorme, assim, que todo mundo ia chegar perto, eu já ia fazer... todo mundo ia chegar muito perto e eu ia ser aquele puta tigre, assim. Eu ia ser um tigre branco. Porque é majestoso. Ah! Ia ser foda. Imagina. Eu já pensei alguém chegando e fazendo tipo Simba, filhote. É. Exatamente isso. Ia ser um tigre. Ser caçado pela sua pele. Pois é. Ah, mas, mano, eu ia ser majestoso demais. Se todo mundo olhar pra mim, eu ia ter o olhar da Mila Kunis, entendeu? Aí eles iam falar. Versão tigre. Muito majestoso. Não podemos mexer. Você preferiria lutar contra o Fred Krueger, Fred Mercury ou Daniela Mercury? Por quê? Lutar contra? É. Mano, eu acho que eu ia lutar contra o Fred Krueger. Porque, tipo, Daniela Mercury, tirando algumas coisas, né? Mas, tipo, vai. O Fred Mercury e a Daniela Mercury não fizeram nada pra ninguém, sabe? Mas o Fred Krueger fez. Então, pra ser justa, eu acho que eu ia lutar contra ele. Apesar de que, mano, não ia rolar. A gente já conversou sobre o Apocalipse Zumbi, sabe? Eu também não ia sobreviver a essa, mas no sonho eu poderia pensar em coisas muito loucas, assim, tipo meu canivete. Poderia. Se você tivesse um estúdio e tivesse que fazer um filme pra arrecadar milhões, qual seria o ator, atriz, diretor? Diretor seria... É o cara que fez O Tomo da Peste. Como ele chama? Wes Anderson. Wes Anderson. Esse seria o meu diretor, porque, meu Deus, ele é incrível. É incrível, o diretor é ele. Atriz, eu acho que qualquer coisa que você colocar Meryl Streep, as pessoas vão assistir, porque, mano, as pessoas amam muito a Meryl Streep, então, tipo, Meryl Streep. E de ator, o Tom Hiddleston. Imagina Meryl Streep e Tom Hiddleston no mesmo filme, você assistir certeza. É isso. Friends ou How I Met Your Mother? Amo igualmente Friends e How I Met Your Mother. Eu tenho algumas ressalvas contra How I Met Your Mother em alguns aspectos, principalmente com a última temporada, porque, gente, né? Não precisava daquilo. Mas eu acho que uma e a outra são muito parecidas. Mas se eu tivesse que escolher uma pra assistir pelo resto da minha vida, acho que eu escolheria Friends. Não me julguem. E é isso. Essas foram as suas perguntas. E que perguntas, hein? Obrigada por vocês terem mandado. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse ano todo. E muitíssimo obrigada. Um beijo!